1256, Agonet 14, Chavali Departure, Frequency 120, decimal 8. Bye-bye. 120, decimal 8. Thank you. I report birds crossing the runway. Cross the runway. Roger. Bruno 964, recebedor de Salvador. Ação. Voe direto na vista 366, descendo para nível de voo 0620. 0620 na proa do 3663. Câmbio. Olimpo 02, confirme com o recebedor Salvador. Olimpo 02, recebedor. Grato. The contact on departure, time to flight level 370. After, by now fly heading Jomo position, and then after fly head Zipar position. Flying direct to Jomo and find flight level 370, go 1256. After Jomo, Zipar position. Final normal da 10, go 964. Mono 964, torre 1895. Obrigado. Boa tarde, gol 964, final da 10, baixar travado. Pouso livre 10, confirmando pouso autorizado 10, 150 graus, 089, gol 964, recebeu as chamadas anteriores? É, estamos na escuta do controle ainda. Do 41 no mês, está passando serviço 366, completa final do RNAV, torre 1895. 1895, azul, 4196, boa. Tráfego, normal, pode ser curto. Ok, ao ingressar a perna do vento, reporte, o segundo tráfego está, o primeiro tráfego a uma milha da cabeceira no zero aproximadamente, e o segundo aproximando já de Simbra. Reporte perna do vento, visto no zero, Olympus 02. Está na perna do vento, 02. Torre, o azul 4196, passou, Serra Vista 366, Serra Vista 372, mais 3,5 milhas. Gente, continue a aproximação, pista no zero, 140 graus 8 nós, o tráfego que o precede cruza a cabeceira, cruzando a cabeceira no zero no momento, aguarde autorização de pouso, azul 4196. 4196. Prossiga, matriz 1574. Então, extinção de horário contra esta rota lá para Guarulhos e pelo horário, a partir 17, teria que ser via Antas 110 e Taubaté. O senhor saberia dizer se a companhia fez alguma CHG modificando a rota? Aguarde, 63, 1. Ok, caso o senhor constate que não tenha sido feito, já providencie por gentileza para a gente agilizar o processo de modificação da rota, ok? Ok. O 63, no através do norte, Olimpo 02. Mantenha a perna do vento. Reporte visual com tráfego Embraer 190 na final do ano 0. Será o número 2, Olimpus 02. Se tiver manter a perna do vento aguardando o visual, reportará. Assim como o número 2, Olimpus 02. Para o livro. O 964, boa tarde, táxi via Alfa, reporte da Juliette, portão previsto 10. Via Alfa, reportante da Juliette, previsto 10, gol 1964. No 256, solicita que o senhor mantenha a saída, devido a tráfego, posição de 1h07 no rumo oposto, passando nível de voo 160 em subida, o tráfego não está em conhecimento com o Google. Não está na sequência do controle, acredito que esse tráfego seja o motivo da sua restrição. Roger, no problem, maintaining flight heading, Jumbo position after Zipar, go 1256, thank you. Com a minha esquerda, 9h, está no visual. Pouso livre, 10, 120 graus, com 109, 4196. 4196. O azul 416 está efetuando uma... um go around, senhor. Tivemos um probleminha aqui de instrumentação. Também efetuando go around. 416. Subindo para 2000. E confirmando, subindo para 4000, aguardando transferência ao controle. O azul 416. 416. Aeronave, posição de 2 horas, 2,5 milhas, no rumo sudoeste, passando 4.500 pés para nível de voo 125. O tráfego ainda não, não está na escuta do controle. Gente, porém não estou visual, o meu Vitor Hotel, para inicialmente a subida nível de voo 075. Acredito que o tráfego é uma razão de subida superior ao do senhor, deve ultrapassar rapidamente. Então, é para manter o 075, ok? Tem o 075 por 2 minutos, o Romeu Vitor Hotel. Ok, então estou passando o 065, vou subir mais 1000 pés e vou manter o Romeu Vitor Hotel. 1256, contact receive center, frequency 125.45, if enable 126.85. Receive center 125.45, backup 126.85, go 1256, thank you. O azul 416, senhora. Estamos agora com a senhora, mantendo o perfil do procedimento de arremetida. 4000. No 4116, está sob vetoração, curva à esquerda, proa 360. O limite serão 5 milhas na proa. Ok, 360, 5 milhas na proa, azul 416. 964, da Gol, esquerda, Juliette, portão 10. Esquerda na Juliette, portão 10, gol 1964. 1964, 1964. O que você faz, cara? Não, senhora, vamos para uma nova aproximação. O Romeu do Pátio 3, chame para o ataque. Papá Romeu, Vitor, Hotel Delta. Salvador, passei a Índia com Índia. Seu local de estacionamento é o pátio. Zero 03 com 3 de autonomia, está no pátio 5, só em 7 a 4. Final de 4 milhas baixado, entra rodo Olimpo 02. Pouso autorizado no 0140 graus, zona 09, Olimpo 02. Exato, pouso na pista no 0, Olimpo 02. Ok, você está retornando ao pátio, não é isso? Ok, reporte para reinício de táxi, Oscar Bravo Eco. Do 4116, curva esquerda para 280, limite 20 milhas na proa. 280, poder confirmar o limite, 20 milhas na proa. Afirmativo, 20 milhas, 20 milhas na proa. 20 milhas na proa, 4116. Papá, o meu Vitor Hotel Delta na escuta para a Copa, atualização? Papá, o meu Vitor Hotel Delta, Salvador, se a Índia com Índia. Decolagem a partir da interseção, em coordenação junto à torre, provável decolagem com proa norte, direto da Índia com Índia, a 500 pés. O controle em 120.8, torno no 8.95, acione 0195, Vitor Hotel Delta. O pátio 5 para acionamento, chame torre 1 no 8, decimal 95, ajude ao título 0 no 4. O Solo Salvador é o Mike, oh, perdão, é o 3193, na frente da Romeu. Para Salvador, confirme. Salvador, Alta 3193, sentido Romeu para Cópia Galeão. Gente, 3193, Romeu confere, ajuste de altímetro 014, para o Galeão 340, portão 11, aguarde um minuto a Cópia. Boa. 24, libera a direita, chame solo em 121, 9, Olympus 02. Gente, Olympus 02, onde seria melhor para fazer a troca? Gente, táxi à direita via Alfa, reporte antes da táxi de LED. Táxi LED, já está autorizado o azul. 500 pés, não tem tráfego à vista, observando azul 4196. Afirmando, o tráfego está na posição de 11 horas. Afirmo, não tenho ele à vista, azul 4196. Primeira, Leite Boar, gente, então para a toca emitida, pista 10, sujeito à evolução do tráfego no aeródromo, altitude de coordenação com a torre, controle 1208 caso a parte do aeródromo, torre 18 nesse 95, acione o transponder 0132. Para o táxi azul 2714, 54 a bordo, 5 horas, Altena Palmas. Cinco horas com Papá Juliette copiado. Táxi em frente, chama para ingresso no pátio 1, azul 2714. Amarelo azul. O Olympus 02, cotejamento correto, chame antes da Juliette para ingresso no pátio. Vitor 3166 até 3154. 3154, complete final do procedimento RNAVE, pistola 0 de Salvador. Chame torre 18, decimal 95. 895, grato, boa tarde, 3154. Boa tarde, então 3154, Renato Cabeçal. 3154, sente. Reporte o Serra Vitor 372. Vento no 20 graus, 10 máximo. Portaria 372, 3154. Fala para o Serra Vitor 366 para final do procedimento, Renato. Ok, senhora. Agora para o Serra Vitor 366, o azul 4116, descendo para 2200. Confirme para a Torre Salvador. Pátio 12704. Já manobras inicialmente aí até cruzar o eixo dando zero. Índia não pode estar a torre 118 decimal 95. O Olympus 02 já escuta? Segue a retaguarda do ATR da Azul até o ponto de espera, quando lá a torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 04. Para posicionamento Azul 2718, está na Mato Lima. Azul 2718, ele pressionou a chame táxi no 43. Semana, para o táxi do Azul 2718. Salvador, Rochelé 6315. Rochelé 6315, número 2, copia guarda. Tá bom, é só para tirar uma dúvida em relação ao CHG que vocês receberam. É, vou verificar aqui no sistema, Rochelé 6315. Obrigado, meu senhor. Salvador, Azul 2788. Azul 2788, prossiga. Você consiga confirmar com o controle se a impressão que existe de Salvador na saída Momo? seria possível cumprir a inferior, é isso? Afirmativo. Ele será coordenado com o controle. E os seus desejos cumprir a restrição inferior da carta, da saída mão. 4. Sente autorizado pouso, cabeceira 103154. Vitor Hotel Delta mantendo a reta, chame controle, frequência 1208, Vitor Hotel Delta, sua decolagem de Salvador foi aos 30. 1208, Vitor Hotel Delta agradece, tenha uma boa tarde. Boa. Já na final, azul, 4196. Azul 4116, chame torre 118, decimal 95. 118, 95, azul 4116. Com Salvador, Vitor Hotel Delta. Curva direita. Transponder 5167, controle Salvador 1208. 3340 autorizando para o Galeão, via rota do plano, decola da Eole de Irume. O controle de saída 1208 e o transponder 5167 está 3193. Então 3193 está confirmado o nível? O nível 340. Então 3193 o cotejamento está correto, portão 11, chame pronto. 11, pronto, ou está 3193. Então 3193 vem direcionar chame táxi no portão 11. Autorizado pushback acionamento está 3193. Então, a linha partida, interseção à direita, condições? Linha partida à direita, aguardando para iniciar a corrida. Então, 3154, solos 31, libere à direita e chame solo, frequência 1219. 419, servito 372. Continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, 4116. 4116, na mínima. O 2714 do azul, decolagem autorizada imediata, 10, vento 130 graus, 109. Sim, decolagem, o 3154. Vou reportar na Juliette, da 3154. A nossa posição vai ser qual, senhora? Confirme. Posição do TAN 3154 vai ser qual? 11. TAN 54 copia o solo? Copia. Tá na escuta, 3154? Afirmo. O seu chamamento está com o seu Juliette, o gate previsto é 1-1, ocupado pela aeronave da companhia, que já solicitou o push. Vai chamar antes da Juliette, está 3154. 1-6, pouso autorizado, pista no 0, 130 graus, 109. Autorizado pouso, azul 4-1-6. Via Patio no Índia, no ponto de espera torre. 118, decimal 95, ajuste altímetro no 04. Autorizado via Patrimônio, via Pronto, Pantera 85, ajuda. Então 3193 está escuta do solo? É 35 para cima. Não, então 3193 está escuta do solo, Salvador? Você. Teria condições de iniciar o push de forma a liberar o gate 11 para a nave da companhia parquear? Afirmativo, quer colocar o avião onde? Ok. Coloca pra liberar a parte do 11 pra ele? Afirmo, só calda na taxa em Lima, liberando assim o gate 11 para o ingresso da aeronave da companhia. Afirmativo. Ele é 6321, copia? Copia, prossiga. Autorizado Salvador Brasília, via peso 197. Nível de voo autorizado 360, saída arbor 1, elefa, decola da pista no 0 com primeira curva direita. Transponder 5176, controle Salvador 1208. Autorizado 360, na saída Arbor 1, transmissão Elefa, aperturou no 7, recolando a 10, curva direita no transponder 5176, o controle é 12, anos de cima 8, Sané 63, 21 no 062. Sané 63, 21, cotejamento está correto no 06, chame pronto. 06. Juliette, está 3154. Entende, mantém a posição, 3154. Para pushback, acionamento 6142, estamos aqui no ponte 6125. Acionei 6142-05, aguarde. Porta. Solo Salvador, azul 4116, livro 1. Do 4116, autorizar ataque para parte 1 no via Alfa, passando ataque 6 Juliette. Alfa, antes da Juliette, azul 4116. Então, 3154, após a passagem da TR da Azul à frente, autorizada em graça via Juliette, portão 11. Aguardando a TR da Azul, após Juliette, 11, está 3154. Salvador, Xané 6315. Xané 6315, aguarde. Olimpo 02, decolou aos 36, reporte perna do vento, pista no 0, Olimpo 02. Pistola perna do vento no 002. Autorizado, alinhar e manter cabeceira no 0, azul 2788. O azul 416, agilizando o táxi, autorizado até o portão 01. Até o 014-116. Tá 3193. Após a Airbus Companhia estacionar, quando pronto, reporte para o táxi. Está pronto para o táxi, o 3193. Tem um VOB de 180, autonomia de 3 horas e 30, alterna Guarulhos. Ufa, o 1330, 80, VOB. Táxi autorizado, via pátio e Índia. Onde espero no zero. Mantenha a posição, chame torre 1 no 8, décimo 9, 5, ajuste ao tinto no 0 no 4. 0 no 4, táxi via Pati Índia para o ponto de espera da 1 no 0, tá? 3, 8, 3, 1 no 3. Chame a 6142, está aguardando. Tem só instante para o puxo, 6142. 2. Poxa, na minha 315 é o sol? Confirma, 315 é a modificação, confirme? Confirmo, 6-3. Bem, só um instante, eu vou checar com o plano de voo e na sequência com o Recife, só um instante. E a possível aguarda o aguarde um minuto para a coordenação. Ok, guardando. Poxa, na minha 142. Airbus da TAM, Airbus 320, taxiando do pátio para o ponto de espera. Visualizará a sua esquerda o Airbus. Após a passagem do tráfego na cauda, autorizado o pushback, acionamento portão 5, chame para o táxi. Gente, 6142. Azul 2788, decolou os 39, chame controle em 1208. 208, boa. Oscar Bravo Eco, prossiga. Bravo Eco, inicie reporte para ingresso na pista no 7, Oscar Bravo Eco. Viva a base, Olimpo 02. Livre, reporte na final, Olimpo 02. Está na final, 02. Controle Salvador, é o azul 2788. Azul 2788, contato radar na decolagem, supervia sair da mão, transição prode para o nível de voo 170. Para 170, a mão azul 2, é o azul 2788. Na final do 0, baixando travado, Olimpo 02. 702, reporte na remetida, vento 110 graus, 109, Olimpo 02. Gostaria de ser na remetida, 02. No ponto de espera da 10, pronto, 3193. Mantenha o ponto de espera até 3193. Mantenha o ponto de espera 3193. Bravo Eco, autorizado o ingresso, pista no 7, reporte alinhado, pronto, cabeceira no 7, Oscar Bravo Eco. Funciona aquela merda lá. Pista na repetida, Olimpo 02. Gente, prosseguindo após perna do vento, pista no 0. Olimpo 02, ano 1500 pés. Pega a perna do vento no 1500. Então, 3193, Salim, mantém agilizando manobras, 3193. Salim, mantém o 3193. Seu Arnave da 1-0. Está na escuta do controle, torre 118, decimal 9. Uma boa, 6326 da Oxané. 3326, boa, ciente do tráfego. Reporte Serra Vitor 372, 120 graus, 109, Oxané 6326. Vai reportar no Serra Vitor 372, 6326. Curso 02, curva esquerda, reporte perna do vento, pista no 0, Olimpo 02. Esquerda, reportará a perna do vento, 02. João, com um P3 à frente, cruzando a esquerda para ingresso na perna do vento, dando 0. Aqui é bom. Vento 130 graus, 109, decolagem autorizada, pista no 0, TAM 3193. Livre decolagem 3193. Mantenha a cabeceira no 7, Oscar Bravo Eco. Oceano Vitor 372-6326 da Oceana. Cliente, continue na aproximação no 0, 120 graus, 109, 6326. 6326. São Gonçalo, 09350, táxi em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera no 0, mantém a posição, chame torno no 8, decimal 95, ajuste no 0, 14. Cliente, 6142. Pushback, acionamento no 06, Oxaner 6322. Autorizado, 6321, no chão para o táxi. Chama táxi, 6321. Oxaner 6325, a rota qual foi modificada? Qual foi a rota, a tua rota feita a modificação? Para a própria rota, 6325. Entendi. A própria rota, 6325. Ou seja, feita a modificação, qual foi a nova rota que foi feita? A nova rota que foi feita foi Foque, apertulou no zero, vira aí, direto um bag, apertulou 44, Fagote. 93, boa tarde, contato o radar na decolagem, sobre a via saída da EL, para o nível de voo 340. Da EL 340, tá 3193. Na Alfa, correto? Afirmativo. Center. Mantenha o ponto de espera, meu 142. É assim, uma nova modificação porque está incompatível com a rota, né? Tá bom, vamos aguardar então. O nível 80 vai dar 9 milhas de Salvador, viu, R, ok? Para o controle? Azul 2788. Foi copiada a mensagem inicial, azul 2788. É, poderia repetir a mensagem? A sua primeira mensagem não foi copiada pelo controle. Ok, eu informei que nós estamos, cruzamos o 80 e estamos agora a 10 milhas do VR de Salvador, ok? Confere o azul 2788. Turbulência deixada pelo Airbus 318 que acaba de passar, decolagem autorizada, pista no 7, 120 graus, 129, Oscar Bravo Eco. Caminhão 142, não escuta, o Chanel 142. Obrigado. Decola de imediato assim que liberada a pista. Agora, 6142. Ali mantém inicialmente a pista 6142. 42. 02, gira e base, reporte na final da pista no 0, Olimpo 02. Gira base, pista na final da 0, 02. R6326, solo 46, libere a direita, chame o solo, frequência 1219. Livra 1219, 6326. Salvador, 3198, perdão, 3193. Pode voar na proa de Hiromi. Quarta formação concentra, DC. É. Bom, no 097, controle de Salvador. Tendo identificação dessa via chegada a ponto para o nível de voo 050, ajuste ao tempo 1014. Contato radar na decolagem, super via saída Arbo 1 para o nível de voo 080. Passei da cancelamento da presença, continuando pela Avio Pet. Regra de voo, instrumento cancelado 1747, mantenha o meu pé, corredor Axé, reporte para da barra, Papa Tango, Oscar Bravo Eco. Passa da para da barra, proa, com destino é 310. Obrigado. Pauso no 09, Olimpo 02. Autorizado pouso na pista 002. O Chanel 142 decolou os 48, chame o controle 1208. 08, obrigado. Nada. É 39. Conforme então, Salvador, aeroporto de nação de Guarulhos, rota via Ampers 10 até Tango Bravo Eco, Taubaté. Nível autorizado 360. Decolando pistão no zero, mantém a reta decolagem até cruzar 2 mil pés, a terceira milha após a curva pela direita. Cumpre o perfil subida é o Leda, após Leda direto à posição Motiva e após segue conforme rota do plano de voo. Transponder 5157. Controle em 12. 0.8, torno no 8.95. Autorizado 360, Guarulhos, pela Presoluto, 1-0, Central Boquinha. De cola da 10, saída da El, zero curva direita. Da El, Leda, Motiva, 1.7.208, meia, mesmo assim, troca puxa. Gente, a voz da companhia passando a cauda, sentido ponto de espera. Táxi sendo da direita para da sua esquerda para a direita. Autorizado para o cheque também na sequência, chama o táxi. Gente, 63, chama ataque autorizado. 63, 26, mantém a Juliette, aguarde ingresso do pátio 1. 63, boa tarde, Ocean Air 6321.0. 6321, boa tarde, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10, 6321. Alinha e mantém, cabeceira 10, apenas 6321. Solo 50, libera a direita, chame Solo 1219. Solo 6315 na escuta. Solo 6315 na escuta do Solo Salvador. Solo Doutor, já tem condição então de aguardar o nome da companhia e ingressar na Juliette por 02 após NC? O 6320 vai ter que aguardar agora, porque já não é mais possível passar ali, o colega pode iniciar o push. Se o senhor é 6305, então continue o push no 03, chame táxi. Machiné 6305 no 03, reiniciando o push. Vai passar do táxi. 014, confirmando que plano de voo. 2, confirme, tem um novo plano para novo procedimento? Só confirme o horário desse novo. Foi 1705? Gente, vou entrar em contato junto a IS, só um minutinho para cobrir. Papa Lima, Lima Fox, confirme POB e tipo de aeronave. Chame 321, decolou 52, chame controle 1208, ah, boa tarde. 208, Chaner 6, 321, obrigado, boa tarde. Cap, para a chegada Mária, altímetro no 014. Ou 2017 para ir aos aguardos cópia. Da El Transição Coral. Zero. Via para o nível 360 ou Chané 6321. Transição Elefa. TAN 3193, chama agora o centro Recife. 125, décima 1, alterne 128, décima 35. Confiando 25, 12235, bota 3193. Taxi Xanair 6315, a bordo 172-420, Galeão. 72-420, Galeão, Xanair 6315, táxi à direita, via Índia. Ponto de espera no zero, mantém a posição, chame Torre 1, 18, decimal 95, ajuste no zero, 14. Vem 14, direita via. Mantém a posição com a espera da 10. Xanã 6326, esquerda, Juliette, portão 2, autorizado. Esquerda, Juliette, portão 2, 6326. Olímpicos 02, quanto para 4? Qual fala então? Salvador, Salvador, toque remetido, circuito de tráfego, pista 10, 1500 pés, em coordenação 14, 18, decimal 95. Na cena transponder 0132. Salvador, com informação, Romeu, gol 1659 para a Copa. Gente, aguarde 4659. Azul 2714, chama agora o centro Recife, 126-0, alterne 128, 8. Confirme, chamou o meu 42? 0288, 2714. Tá, 2714. Treinamento será um segundo? 1-2-5-5-2005, obrigado. Uno 7, quanto para a cota? O gol 2017, Salvador para Ilhéus. Rota via Golf 677, nível autorizado 240. Declando pistão 0, mantém a reta ecológica até cruzar 2.000 pés na terceira mira, após a curva pela direita. Perfil de subida da EL, transição coral. Controle 120, decimal 8, torno no 895, transponder 5413. 1-4-1-0-9-7. Capitão Costa Bravo Eco, confirma o chamado de pouso. Aguarde, senhor. Me saque. Linha 321, solicita por aqui, Elefa. Canal M321 está autorizado a presença do direto Elefa. Direto Elefa, M321, obrigado. Bravo Eco, cima 1900. 1900, está copiado, Oscar Bravo Eco. No 659, na escuta para a quadra. Salvador, autorizado aeroporto internacional do Galeão, a rota via posição Irume, Upper November 857, Moço. Depois conforme rota do plano de voo. Nível autorizado 360. Declando pista 10, mantém a reta ecológica até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após a curva pela direita. Perfil de subida da El Leda, após Leda, direta posição Irume. Controle. O transponder 5422, controle 120, decimal 8, ator 1895. Boa tarde, Xené 6315. Obrigado, empenho aí pra gente conseguir sair. Cara. Pernasco, estamos 0 após pelo Vina Cruz, Ferra Vitor 366. Desça para 2500 PEN, voltímetro no 0 no 4, reposta de visual com a pista. 2500, reporta na visão, na proa do Serra Vitor 366. Correto. Antônio Lima, Lima Fox, Lima Fox, desça para o nível de voo 050. Confirma, vai prosseguir para o final do transferimento Hernado, para o final do transferimento NDP Zulu, que chama 0. Passando para o Hernado, então desce ao 050, Lima, Lima Fox. Correto. Salvador, boa tarde, Xené 6315, passa 2000 para o 360. Xené 6315, contato radar na decolagem, sua via saída da transição motiva para o nível de voo 360. Subindo ao 360, sobe da EL, transição motiva, o Xené 6315, solicita voar ao Leda. Autorizado direto Leda, o Xené 6315. Quando Leda, 6315. Abortando a decolagem. Vai livrar a direita e se tornar o ponto de espera. Gente, libere a pista direita e reporte na delta para cruzamento. Condições? Ok, ficou então a critério na Foxtrot e reporte na delta para cruzamento da pista Olympus 02. Azul 2788, chama agora o Centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. já reportou liberado lá, taxiway. Seu controle? Chama agora o centro Recife, 125.45, alterne 126.85. 126.85 secundária. Mantenha a próxima notificação, senhor. Será na próxima também? 7. 126.0, alterne 128.8. 260-288-6321. Papa Lima, Lima Fox, está autorizado para o procedimento RNAV, pista no 0 da presente, vai direto Serra Vida 366, desça para 2500 PENS, recorte visual com a pista. Autorizado para o procedimento, desce 2,5, direto 366, reportará 4 visual, Lima, Lima Fox. Salvador, Xené, 6305, solicita voar a posição Morte Vá. Aguarde. Para. 31-5431, controle 120.8, 118.95. Autorizado, sou Galeano 360, decolando a Delhi, efetuando a saída da El Leda. Depois de Leda, segue Irume. Irume, uniforme November 857, Moço, conforme o restante do plano 54, segundo transponder. Controle 208-6227. 5431, no portão 7, cotejamento correto, reporte para o pushback, seu nome. Portaremos, 6227. 7. Pronto para cruzamento imediato, 02? E? 250, copiado, táxi à esquerda via pátio 1, taxiway Índia, no ponto de espera no 0, mantém a posição, chame torre 118.95, ajude o adianto 0 no 4, boa viagem. Pushback acionamento no 10, o gol 659. Pelo 659, portão no 0, autorizado, reporte táxi. Xané 6315, autorizado pelo centro Recife, da presença, voa direto por base. Muito obrigado, voando por base, Xané 6315. Voo 1097, curta sinal da 10. Uso autorizado, 130 graus, 1, 12, 9, pista 10. Livre pouso da 10, 1097. Pista no 037, companhia com outro final, autorizado lá e manter. Lima, Lima, Fox. Papa, Lima, Lima, Fox, chame torre 118, decimal 95. Parabéns, 895, obrigado. 09, com 097. Torre Boa, papá, papá, Lima, Lima Fox, 366, estabilizando. Alô? Boa, papá, papá, Lima, Lima Fox, passou 366, estabilizado na visual. Gente, continua a aproximação, aguarde pista no zero livre, 37 pegou alinhado para a decolagem imediata. Ativo, Lima, Lima Fox. Voo 2017, vento 130 graus, 109, pista no zero, decolagem atualizada. Fox, pista 1-0 ou 1-7? 1-7, espera. Papapá, Lima, Lima, Fox, confirma intenção de pouso. Pista 1-0 ou 1-7? Ah, pista 1-7, após o 372, cancela e sai visão 1-7. Gente, reporte com cancelamento, Lima, Lima, Fox. Bacana. Salvador, boa tarde, passarei 2231. Passarei 2231 no controle. Transfere 190. Passarei 2231 na sua identificação dessa via chegada Mário para o nível 050. Via chegada Mário 050, 2231. Tirar o checado, informa um trator fazendo manutenção da área gramada no momento, segundo a lateral direita da cabeceira 17. Ativa 7, passe pela direita no 7, portará na final baixa travado. Lima, Lima, Rosa. 120 no 7, teclado 06, controle 120, decimal 8. 08, obrigado, senhor. 0 no 7. Torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 0 no 4. Passe sobre a via saída Tael, transição Coral para o mesmo voo 240. Tael, Coral, 240, 017. Campinas, autorizado, via Pesulu no 0 Cubá, via Pesulu no 6 após MU, DCT Confins, DCT Chamote, conforme a rota do plano de voo. Visão de voo autorizado 320, saída da Eulida Motiva, decola da pista no 0 com primeira curva direita. Transponder 5407, controle Salvador no 208. Autorizado para Campinas, nível de voo 320, decolando da 10, curva direita da Euleda Motiva. Rota Perdu 10, Cubá, Perdu 16, Posmu, DCT Confins, Somode, Perdu 30, Rota do Plano. 208 a Salvador, transponder 5407, o azul 4065, posição 1 com a Sierra. Azul 4065, o atendimento está correto, no 01 no chame pronto. Amaral, quarteira, uma hora, 2-3 milhas, rumo noroeste, mantendo em voo 190, Embraer 190. CNR 6315, chama o centro de registro em 125, decimal 1, alterno 128, decimal 35. 25128, 35, boa tarde. Na pista para fazer um teste de um teste de atrito e já vamos fazer uma vistoria aqui na pista. Gente, frequência livre, boa tarde. Do Boeing da companhia à frente, autorizado em grande via Juliette, portão 09. Afirmativo, pós da companhia, Juliette, 09, com 097. Turma 59, mantenha o ponto de espera. É, teremos que fazer uma vistoria na pista. Era a nave de anteriormente. Estava em treinamento, o torto haveria estourado o pneu durante a decolagem. E vamos checar se existe algum resquício de pneu na pista. Salvador, boa tarde, 2442, está no 190 ideal de vestida, Azul 4462, controle Salvador, acendo identificação. Autorizado, pro de Mário para chegada a Mário, reposto do céu, descido, altímetro no 014. Desça via chegada a Mário para o desvio, voo 060, azul 4462. Chegada para o 060, azul 4462. Passarelo 2231, dá presente, foi direto do Serra Vitor 366, desça para 2500 pés, altímetro no 014, está autorizado para o seguimento R-Nave. Serra Vitor 366, desce 2500, autorizado R-Nave, 2231. Correto, reporte visual, campo. Reportará. Ou 20 no 7 com o motor? Siga. Certo. Não confio. Considera a mensagem do 20 no 7. Ataque é que foi para ver o controle. Paveta, mantém as condições iguais, altímetro em Salvador 1014, confirmando já está dentro da CTR em Salvador. Eu não tenho contato radar com seu tráfego, reporte ingressando na CTR. Voo 2017, chama agora o centro Recife, 125, 1, alterne 128, decimal 35.